Juliette Serra, 360 Longo, reporte reinterceptando o sinal da 17. 360 Longo, reportará interceptando o sinal da 17. Boa tarde, está 3216. 3216, reporte baixado e travado, continua aproximação, quem negar 10018. Baixado, travado, passou sempre a 3216. 3216 autorizado, pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Livre pouso, capteiro 10, está 3216. 3895, decolou aos 33, chama agora o controle, número 0.8. 308, bom dia, está 3895. Controle de Salvador, boa tarde, está 3895, da El. Pelo November decolou aos 34, chame agora o controle, 120.8. 120.8, eco Zulu November. Isso aí. Boa tarde, 3895, contato radar, está 340, saída dela. 340, saída El, possibilidade de voar Block? Foi Dael. Dael, tá 3895. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, vento quanto faz Zwai. Um no meu pé inicialmente, corredor Axé. Corredor Axé, um no meu pé, a escuta do controle, Eco Zulu November. Alfa Juliette, continua aproximação, guardando autorização para pouso. Gente. Salvador, boa tarde, web 67, passou no ponto de espera da 10. 6741, alinha e mantém cabeceira na 7. 10, correção. Precisado alinhar e manter pistão na 0, web 67, patrona. Tio. Precisado pouso pistão na 7, vento 120 graus, 08099. Ciente. Livre decolagem da 1-0, vento 120 graus, 099. Autorizada decolagem de 1-0, F-67-4. Alfa Juliette Serra, no solo 38, confirme parte de estacionamento. Isso, 2830, passamento, passarendo o centro gratuito. Ajuste de altímetro no 0 no 8. Identificou, Alfa descendo para 4000 com 1018-2230, passarelo. É 741 no decolado, 238, chama agora o controle, 120 decimal 8. 208, 6741, boa. O Exo November, qual vai ser o nível final de voo? 085, senhor, tá próximo através de Parada Barra, já, o Exo November. Qual a pro ideal para ele ser? 317. 317, com certeza. 320, a proa ideal para Irecê, é pro Lula November. Gente, é pro Lula November, foi na proa de Irecê, sub inicialmente a 2500 pés, 2500 pés, é pro Lula November. Proa de Irecê a 2500 pés inicialmente, é pro Lula November. Torre, boa tarde, web 6741. 6741, contato radar sua 340, saída da El. Ascensão 340, da El, possível proa de Daleo, Oleda? Negativo, mantém o perfil da saída, 6741. Positivo, mantendo o perfil 6741. Proceja. Sob detonação, curva direita na proa 170 para evitar o tráfego de transporte inferno na saída. Ok, direita, proa 170, passarela, 2230. Ecozulo November, sobe ao 085 sem restrições, direto destino quando possível estimado de pouso. Passaria do limite radial 270 de Salvador. Gente. Controle Salvador, tá 3295. Né? 3895, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 3325, bom dia, até 3025. Bom dia. Controle, o Exo Zulu November está estimando 1705 para IRC. 1705, sim, direto. Exo Zulu November é... Ah, negativo, Exo Zulu November. Com 1940. Com 1941, correção. Desça para 2000 pés, ajuste 10 no 8, autorizado final do procedimento. Ele é esse reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado. Com 1941, formação de tráfego, um helicóptero próximo à duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. É muito grato. Sou Salvador. Bom dia, Chané. 6254 na Alfa da Pro. É 254, a linha decola da 10, vento 120 graus, 092. A linha decola, pista 10, 625. Passaredo 2230, curva esquerda, proa 120. Esquerda, proa 120, Passaredo. 96254 decolado aos 44, correção, chama o controle, roda 0.8. 1208, obrigado, boa tarde. 895, entendeu? 941. Controle Salvador Oceané 6254, subida da EL, boa tarde. Oceané 6254, contato radar, saída da EL, Leda Bridge, sub manter nível de voo 360. 360, possibilidade de voar Leda. Autorizado da EL, da presente, Oceané 6254. Da EL 254, obrigado. Oceané 6254, autorizado da EL. Direto da EL 6254. Torre Salvador, boa tarde, voo 941. Baixou, travou, vai passando o estero. 941, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-0-9. Livre pouso, voo 941. Estabilizado com ajuste 1-0-8, passaria do 2-2-3-0. Web 6741, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, 2230, tráfego próximo à Duna, helicóptero, mantendo 500 pés. Gente, o Passaredo no momento está IMC. Com 1754, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Identificou na Mari até o 050, 754 a voo. Afirmo, 1, 2, 1, 1. Ok, obrigado. Oxané 6254. Chamo sempre Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, Oxané 6254, boa tarde. Boa tarde. ULS Passaredo 2230. Passaredo 2230, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118 decimal 95. Obrigado, até já. Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, foi ULS avistando. Passaredo 2230, QNH 1018, continua a aproximação, aguardando o contato visual. Autorizado pouso, pista 10, ventana 30 graus, 10 check trem. Está embaixo travado, pouso na 10 autorizado, passaredo 2230. 3283, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível de voo 060. Uno 754, confirme velocidade indicada. 2709. Graças. E 283, confirme velocidade indicada. 295 agora. Graças. São 3804, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 170. Confirme velocidade indicada. Sim. Dois 2230, meu solo, aí 54, libere direita, solo 121, décima 1. 121, confirme. 121, décima 1. 121, obrigado. Apatango, Eco Zulu November, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Salvador, bastante público 28. Trip 5258, acione identificação. Chegada Bonf, desça para nível de voo 050. 050, gente da rodinha. Apatango Vitor Kilo Delta, acione identificação. Desça para nível de voo 060. Patango Vitor Kilo Delta, vou na proa de Amã para chegar da Amã. Desça para nível de voo 130. São 3804 reautorizado, desça para nível de voo 070. Gol 1754, desça para 2000 pés, ajuste 908, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2018 estabilizado, eu me chamo, gol 1754. Mike Serra Golf. Serra Golf chamou a torre. 3 na PAB, está autorizado o saneamento de Empire Tax. Gol 1754, tráfego próximo à Duna, um helicóptero, mantendo 500 pés. Obrigado pela informação. Gol 1924, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 080. São 3283, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4 mil, bem de longe, dá 3, 2, 1, 3. Flip 5258, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8. Gol no 600, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 090. Gente, mantém o litoral sul, 500 pés, reporte farol de Itapuã. São 3283, reduza a velocidade para 2109. Confirme para a torre. São 3804, reduza a velocidade para 2109. 2109, 3804. Trip 5258, detonação para sequenciamento, foi na proa de Duna. Duna 5258, assistindo 28. Sete Max Zero, foi quase coordenação. Bom, 050. São 3804, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. Vetoração para 360, limitado pelo localizador, 2207703804. Mike Juliette Romeu, chame torre na frequência 118.95. 18.95, Romeu.